diabo ele é um derrotado, aleluia. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga isso para quem está do teu lado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, pela tua misericórdia, Senhor, pela fidelidade. Nós percebemos, Pai, em cada passo, em cada porta que se abre, em cada direcionamento, nós reconhecemos, Espírito Santo, que há uma liberação, há literalmente diante dos nossos olhos nessa geração, um clamor, um grito, e nós dizemos, eis-nos aqui nessa noite. Pai, o nosso coração arde, o nosso coração queima, queima dentro de nós, Pai, pois sabemos que existe mais. Por isso nós clamamos nessa noite a Ti, vem e traz sobre nós revelação, traz sobre nós entendimento, faz em nós, ó Deus, arder mais e mais no Teu conhecimento, transformando o nosso caráter, transformando a nossa conduta, transformando mais e mais a motivação, Pai, de cada passo, de cada escolha, ó Pai, em cada decisão a ser tomada nesses dias, sobre cada um aqui nessa noite, eu já oro, ó Pai, que venha realmente do Teu coração, discernimento, sabedoria, instrução divina, vai diante de cada um aqui nessa noite, diante de Niterói, de cada cidade aqui representada, de cada igreja, cada ministério, Pai, vem sobre nós essa unidade da compreensão daquilo que o Senhor quer fazer nesses dias, da compreensão da tua mente, Senhor, do que está no teu coração, gera dentro de nós essa compreensão e dá-nos estratégias, dá-nos visão, dá-nos discernimento em como caminhar, em como otimizar, em como priorizar e abrir o caminho, Pai, e levar a verdade sobre cada coração aqui essa noite. Nós cremos, a começar em mim, em cada um de nós, Deus, mergulhados estamos em Ti, mergulhados estamos no Senhor, Pai, dentro da Tua palavra, como o Senhor diz, ela foi enviada, eu envio a minha palavra e eu velo para que ela se cumpra, eu velo para que ela seja plena, e nessa noite, Senhor, enviada é a Tua palavra sobre nós, e ela será plena, ela será completada, ela será finalizada sobre essa cidade, Pai, a Tua palavra será plena, ela será finalizada, ela será completada. Nós cremos em cada família, a Tua palavra liberada será completada, será plena em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Deus, eu abro o meu coração como terra fértil, multiplica 30, 60 e 100 por 1 na minha vida, a tua palavra. 30, 60 e 100 por 1 em nome de Jesus. Você pode dar um brado de louvor, Senhor, se você quiser. Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode se assentar. Nós estamos aqui nessa noite debaixo de uma direção de Deus. Foi Deus que trouxe você aqui. É o primeiro. Mas é interessante você perceber que para Deus não importa o primeiro ou o último, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Eu quero que você entenda que você está dentro de um ciclo eterno. Eu vou repetir. Você está dentro de um ciclo eterno. Aquilo que para nós pode parecer um começo, Deus já tinha visto, Deus já tinha vivido, Deus já tinha presenciado. Então eu digo para você que você está debaixo de uma direção de Deus aqui essa noite. Vá para a mão de quem está do teu lado e diga, eu estou em Deus. Eu digo para você que você não veio para uma casa de eventos, você não está em uma igreja simplesmente, você está envolvido pelo direcionamento e a ação de Deus sobre a cidade de Niterói nesses dias. Você está sob um mover e uma liberação de Deus para essa região do Brasil nesses dias. Entender que Deus não se prende em um espaço, que Deus não está contido em uma caixinha da nossa religiosidade, da nossa mente pequena, da fragilidade das nossas emoções, quantas vezes em tristeza, em decepções, em desânimo, em depressão, em falta, nós pensamos que Deus se afasta, pensamos que Deus se distancia, mas eu digo para você, Deus a cada dia se aproxima mais da nossa geração, porque Ele vem. Ele vem e Ele chama cada um de nós. Quantos querem cumprir esse chamado de Deus? Nós estamos aqui essa noite debaixo de um ciclo que para nós parece um primeiro, mas Deus é e Deus está. Eu me alegro muito nesse primeiro ano. Foi literalmente mesmo impossível estar aqui nesse ano, mas Deus abre a porta. E eu piso nesse lugar como profeta de Deus nessa cidade, sobre a vida do Felipe e da Maria. Eu lembro há mais de 8 anos atrás, bem mais. Eu me lembro mais ou menos em 2005, quando houve um evento em São Gonçalo, se não me engano. E o Felipe já foi dar um tchurucu em cima da Mariana. Eu falei, minha irmã não é carniça. Esse cara parece urubu, tá por fora. Mas não é que esse urubu virou periquito, né? Virou uma águia. Você pode aplaudir essa águia maravilhosa. São muitos anos, já são. Desde aquele período, já são 9 anos mais ou menos. E eu digo para você nessa noite que existe um caminho trilhado, como está acontecendo aqui essa noite, que vai além desse cronos humano e o relógio na qual contabilizamos e percebemos um tempo do nosso próprio raciocínio. Você está debaixo de uma unção que aquilo que poderia parecer demorar 10 anos para acontecer, Deus vai fazer um mês na sua vida. Você não ouviu o que eu disse? Você está em um lugar que aquilo que parecia que ia demorar um tempo, Deus é Deus do tempo. Ele vai fazer na tua vida aquilo que vai parecer absurdo, porque o absurdo de Deus é a realidade do Evangelho para a nossa vida. Diga, eu creio! É realidade, é fato, é a verdade, é o princípio, como eu disse, hoje é o primeiro dia aqui para nós, mas para Deus não é. Ele já está, Ele vê, Ele tudo vê, e eu te convido a olhar com os olhos de Deus essa cidade salva, essa região completamente transformada, essa obra repleta da glória de Deus, repleta de salvação, de transformação, de hinos, de louvores sendo entoados daqui para as nações. Quem crê? Glória a Deus. É muito lindo ver. Amém. Felipe é um irmão mais novo. Eu não tive irmãos. E ele é como um irmão mais novo para mim. Um cunhado que é o meu amigo. Que eu sinto muita saudade dele. Muita. Sempre conversava. Sempre estava junto. Em Belo Horizonte, na casa dos meus pais. A gente sempre tinha o nosso tempo juntos. Aleluia. E sempre foram tempos muito preciosos, né, filho? Faz muita falta lá em Belo Horizonte. Mas ele é de vocês. E eu digo para vocês que de tudo que se a gente sempre falou, sempre viajamos juntos, sempre compartilhamos, o assunto sempre foi um. A igreja sempre foi o Senhor, sempre foi o ministério, falar das coisas de Deus, sonhar as realidades de Deus, buscar do Senhor como fazer, o que fazer. E mais uma vez eu digo a você nessa noite que o Você está debaixo de uma realidade que não vai te deixar ser um religioso parado, adormecido. Porque isso é uma realidade que Deus está trazendo, não apenas como na vida do pastor Felipe, nos nossos corações, mas são milhões e milhões que Deus tem levantado no Brasil inteiro. Você pode aplaudir a Ele? Esse coração está chacoalhando, está tremendo, está batendo. Deus, tem mais, tem mais, tem mais. E do que é a saudade se temos a eternidade? E do que é um momento na vida se a gente tem a vida eterna? Fala para quem está do teu lado. A gente tem a vida toda, eterna. É muita coisa para conversar, para falar, glória a Deus, para compartilhar. É muito, muito, muito. É maravilhoso. Ali em Belo Horizonte, eu sou pastor lá há 14 anos. Lá toda terça-feira a gente tem um culto onde o Felipe muitas vezes esteve conosco. As terças-feiras, né, meu irmão? Bom demais, sempre estava lá nas células, sempre estava lá junto. Nas viagens, ele e a Mariana que pegam o vocal nas viagens. Foram quantos anos viajando? Ele viajava juntos, os dois, com a banda, viajando, cantando. Estava lá, passando. Era Maria Raçuda. Fala para quem está do lado: minha pastora é Raçuda. Vou te falar. Gente, na viagem, viajando, era tudo. Era o que for: tomar banho no posto, não tomar banho no posto. Era bom. Vamos comer a linguiça do porco do não sei. E dando glória a Deus e sendo felizes cumprindo o chamamento de Deus. E eu digo para você, tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E a palavra que eu trago para o seu coração, para essa igreja, para a sua vida, para a nossa vida, abra, se você puder, no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 3, e nesses tempos, e nesses momentos onde a nossa geração tem sido levantada, onde o Evangelho é pregado não para viver algo simplesmente contemporâneo ou moderno, porque colocar um som ou trazer uma plástica não é nada mais do que uma realidade como o mundo vive. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A diferença não está nisso, mas a verdade do Espírito. E o que eu oro é para que você saia daqui essa noite cheio do Espírito, cheio da revelação, do entendimento, que sobrepõe o ambiente simplesmente, e sobrepõe simplesmente uma realidade do que se vê, mas que arde no seu coração quando você está só. E a palavra que Deus traz e queima para liberar sobre você está aqui no versículo 3, em 1 Reis 3, 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos seus preceitos, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Diga para quem está do teu lado: ofereceu 1000 holocaustos. Queridos, ofereceu 1000 holocaustos, 1000 derramamentos, 1000 derramamentos, 1000 sacrifícios. Diga mais uma vez comigo: 1000 holocaustos. E eu digo para você que Niterói e toda essa região é uma cidade repleta de entrega, de sacrifício, de um histórico de liberalidade da igreja no Brasil, de um histórico de revelação de Deus para o Brasil. Mas eu venho te dizer que virá sobre essa terra um tempo de sabedoria incontável. Sacode quem está do teu lado e diga: incontável. Quem recebe essa palavra, toma para a tua vida em nome de Jesus. Deus fala sobre Salomão, um homem que amava a Deus, que seguia os preceitos do seu pai. Nós aqui essa noite vivemos sobre o preceito de uma geração que viveu antes de nós. Meu bisavô era pastor, meu bisavô pregava, subia no lombo do cavalo, saía na briga, na rua, com os padres, brigava, pedrada, tiro, era o que fosse necessário. Mas ele vivia uma realidade diferente da nossa, e nós colhemos os frutos dos nossos pais. Frutos espirituais, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? E Salomão, em sua busca, em seu anseio, ofereceu dentro do que conhecia, dentro do que sabia. A palavra diz: mil holocaustos Salomão ofereceu naquele lugar, naquele altar. Versículo 5: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Quantos têm sonhos aqui? Amém. Sacode quem está do teu lado e fala assim: pode sonhar, meu irmão. Pode sonhar. Diga para ele: só pode ser na igreja, senão você vai estar dormindo. Olha. A palavra diz aqui claramente: apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Nesse primeiro dia, nesse lugar, a palavra que Deus traz para você: pede-me o que quiseres para que eu te dê. Deus tem mostrado para vocês, Deus tem mostrado nesse lugar, que Ele tem movido, Ele tem feito, é Deus. Bata no teu peito e diga: é Deus. Querido, é Deus. E quando Deus faz, e quando Deus põe a sua mão, é para ser percebido que é a mão de Deus. Eu estou te chamando para sair do ordinário. Eu estou te chamando para sair do padrão. Eu estou te chamando para sair da normalidade. Eu estou te chamando para o sobrenatural, para o milagre, para o absurdo, para a mão de Deus. Deus chama depois de um holocausto, depois de mil holocaustos, mil ofertas. Deus chama Salomão em sonho, porque havia ânsia, havia entrega, havia devoção. E eu digo para você: o que acontece aqui essa noite não é moda, o que acontece aqui essa noite não é nuvem, o que acontece aqui não é essa noite, não é simplesmente um momento, é a fome do povo de Deus pela verdade. Então prepara para sonhar o sonho de Deus. Sacode quem está do teu lado e diga: prepara para sonhar com Deus. Prepare para sonhar com Deus. Prepare para sonhar os sonhos que Deus tem para você. Prepare para sonhar os projetos que Ele tem para você. Que tem a base do Evangelho, que já seguiu os preceitos dos seus pais, eu chamo a você, geração. E a pergunta de Deus é essa: pede-me o que queres que eu te dê. Mas o maravilhoso é que Deus vai te instruir essa noite. Deus não está te colocando no muro, Deus não está te colocando no cantinho, pelo contrário, Deus tem a resposta para a tua vida, Deus tem a resposta para aquilo que Ele tem liberado para o teu coração. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-me essa grande benevolência e me deste um filho que assentasse no seu trono como hoje se vê. Eu tenho vivido ali na igreja esses 14 anos. Nosso pastor Márcio está ali há 42 anos. Amanhã, como o Felipe falou, tem a última cabeça, ele veio aqui e pegou o catamarã. Barca, barca, que chama? Pegou as barcas sozinho. Desceu, parou, foi andando para a igreja aberta. Mariana pegou, pai, nós vamos te pegar. Não, filho, já estou aqui. E veio, tipo... Sabe como se tem sabedoria? Não é em livros, é em gente. Sabe como se aprende? Convivendo. Convivendo, relacionando, abrindo a porta da tua casa, ouvindo a história do teu irmão, você compartilhando a tua, o relacionamento. Sabe o que é que vai ter no céu? Não vai ter um tanto de livro para a gente ler, não. Nós vamos falar com os profetas, nós vamos falar com os apóstolos, nós vamos conversar. É a sabedoria, é a profundidade, é a base. É a base de onde você aprende o que fazer e o que não fazer. Sabedoria não é apenas saber o que se faz, mas o que não se faz. Não é apenas cumprir um sim, mas aprender a dizer não. Muita gente hoje vive a dor porque não sabe dizer não. Se constrange porque se inibe, porque teme. Eu digo para você, serão dias onde você vai dizer muito não para muita coisa, e Deus vai dizer sim para você diante de muitas realidades. Um princípio para nós como igreja é gente. Se apresenta para quem está do teu lado. Muito prazer, meu nome é igreja. Ele colheu. Ele mais uma vez retrata para Deus uma realidade. Deus, eu vivo aqui hoje não por aquilo que o Senhor me deu, mas por aquilo que vem dos meus pais. Nós jovens temos a chave daquilo que Deus tem para a nossa geração e que não passa de nós. E ela começa com gratidão. Ela começa com honra e reconhecimento. Ela começa trazendo sobre o nosso coração o princípio de que todos nós estamos aqui, porque houve uma geração antes de nós que respeitou, que obedeceu, que disse não para esse mundo e disse sim para Deus. Uma geração diferente da nossa, uma geração que não tinha um assédio como nós temos, uma geração que não tinha uma conduta como aquela que nós temos que ter hoje. Mas eu digo para você, estamos aqui pelos nossos pais. Estamos aqui, quem me ouve nessa noite? Pelos nossos pais espirituais. Diga comigo, alguém orou por mim? Mais alto, alguém orou por mim? Querida, alguém orou por você? E se ninguém orou por você, você acha? Jesus orou por você. E ele diz, mais uma vez, versículo 7, agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande. Tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo. Essa é a nossa oração. Dá, pois, ao teu servo. Essa é a sua oração. Fala para quem está do teu lado. É nossa, meu irmão. É nossa. Coração compreensivo. No caso ali de Salomão, para julgar o teu povo. Para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a isso? Versículo 10. Essas palavras agradaram ao ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Aleluia. Eis que faço segundo as tuas palavras. Levanta a tua mão, querido. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Mantenha a tua mão erguida em nome de Jesus. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Pode dar um brado de louvor ao Senhor se você quer. Vamos dar um brado de louvor ao Senhor e exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Há uma liberação de responsabilidade sobre a nossa geração. Há uma liberação de responsabilidade, de verdade. Quando são os líderes que têm deixado, quando são aqueles que muitos têm se envergonhado, Deus chama você em sabedoria. Deus chama você em sabedoria. Você me escuta aqui essa noite. Mais uma vez eu digo, é uma palavra profética para a nossa geração. Antes você não tivesse entrado por aquela porta, ter ficado na tua casa, ter estado fora, mas Deus trouxe você aqui, porque Ele te chama para a responsabilidade de um reinado. Ele te chama para a responsabilidade de um reinado, de domínio, de autoridade. Diga comigo, erga suas mãos, diga: minha decisão influenciará a minha geração. Mais alto: a minha decisão influenciará a minha geração. E quem vai viver para a glória de Deus, diga aleluia. Deus é nos tirar da meninice para a paternidade espiritual. É te tirar da meninice e te levar para uma postura de multiplicação, de colheita, de reinado, de autoridade. Salomão foi levado a uma posição onde o máximo que ele podia fazer era sacrificar. Ele via o holocausto, ele via o sacrifício, ele via a religiosidade. E ele dizia: é isso que eu sei fazer, é o máximo que eu sei fazer. Mas Deus viu o coração e disse: vem aqui que eu vou dar para você em sonhos um entendimento e uma revelação. E é essa palavra que Deus está dizendo para Niterói nessa noite. Niterói, eu vejo o teu coração, eu vejo a tua disposição, e eu te chamo para sonhar. Santidade vem com responsabilidade. Se você não serve, você não tem responsabilidade para buscar revelação, entendimento, conduta, postura. E no momento que você se dá em responsabilidade, a mínima que for, atender alguém numa porta, fazer uma visita, se comprometer em estar ligando para alguém, convidar alguém à igreja, o teu ato de responsabilidade te empurra para a postura de santidade. O que Deus faz em Salomão, Deus diz aqui essa noite para você, diz para essa cidade, para essa região: é hora de sair da meninice, Niterói. É hora de sair do berço. É hora de tirar o pico da boca, de tirar essa fralda e se levantar como um guerreiro de Deus aqui no Rio de Janeiro. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite. É hora! Show de camarada na batida nesse. Pega suas mãos, você que quer viver essa realidade. Eu creio que Deus tem isso. Deus tem para o Rio de Janeiro um tempo profético. Deus tem para Niterói esse tempo de reinado, esse tempo de domínio, de autoridade. É liberado e Deus te chama. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta. Oh, palavra assim. Não é um toque mágico. Não são purpurinas, não é um bastão de mágica. Não tem outro caminho. Ele começa em devoção, você está me ouvindo, querido? Em devoção, em oferenda, em entrega, naquilo que conseguimos fazer. E Deus nos chama para sonhar. Não peça vida longa. Não peça dinheiro. Fala assim, minha vida é muito boa, não quero morrer não. Enquanto os apóstolos queriam fazer de tudo para matarem eles. Não, quero ir onde não pode ir, agora que eu vou. Você vai em cada canto dessa cidade, vocês vão ser os ratos. Vai entrar em tudo quanto é canto. Sacode teu irmão, falei, tudo quanto é canto, nós vamos entrar nessa cidade, nessa tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo quanto é lugar. Quem morrer é louco. Quem está me ouvindo aqui nessa noite? Aleluia! Pede longevidade. Não peça riquezas. Não peça riquezas. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Fala para quem está do teu lado, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Querido, Deus vai prosperar o teu caminho, eu creio nisso, mas o dinheiro não vai ser o seu Deus. Jesus em nenhum momento falou sobre Satanás sendo o Senhor, ele falou sobre o dinheiro sendo o Senhor. Porque é impossível Satanás sem Senhor, ser Senhor. Quem está me ouvindo aqui nessa noite? Mas o dinheiro pode ser Senhor. Jesus deixou claro, não tem como você servir a Deus ou o diabo, ele disse isso, não, servir a Deus ou as riquezas. Então fala para o teu irmão, não peça riquezas. E depois ele diz, nem a morte dos teus inimigos. Tem alguns aí, quem tem inimigo aqui, não, glória a Deus. Ninguém, gente, vocês são da praia. O pessoal que mora na praia é diferente. Lá em Minas é Fava Este, irmão. Você não entendeu? Viu como é que o Felipe voltou? Igual o guerreiro. Chegou lá, chegava em Belo Horizonte só de bermuda, chinelo. Aqui não, irmão. Aqui você tem que botar o pé, da garra. Tô brincando. Mas nós temos um inimigo. Sabe por que muitos têm caído? Porque esquecem que tem um inimigo. Esquecem. Não repreendem demônio. Não fazem jejum e consagração contra principados e potestades. Não compreendem que a nossa vida é espiritual. Vivem como Alice no País das Maravilhas. Esse inimigo que é Satanás e seus demônios, e se passei estraçalhado, fala para quem não me trabalha, é para acabar com eles. Diga, é para acabar com eles. Agora, o inimigo físico, olha só, no Velho Testamento, até no Velho Testamento, que era para a guerra era tão real, que eu não sei se a nossa geração hoje estava pronta para viver o Velho Testamento. Porque o cara posta uma frase no Facebook e a irmã fica em crise. Coloca foto no Instagram. Ai, meu Deus. Tá bom. Deus está nos tirando da meninice e nos levando para a maturidade. O que Deus tem para Niterói precisa de guerreiro maduro. O que Deus tem para o Rio de Janeiro precisa de uma geração madura, valente. Até no Velho Testamento, que era matança, tinha que matar marido, esposa, gado, filho, neném, matava todo mundo, estraçalhava todo mundo. Não foi isso que diz. Diga comigo, eu não pedirei. Eu não pedirei. Longevidade. Riqueza. Riquezas. Morte dos meus inimigos. Morte dos meus inimigos. Mas eu peço. Mas eu peço. Entendimento. Entendimento. Para discernir. Para discernir. O que é justo. Sem constrangimento algum, coloque a mão sobre a tua cabeça agora e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Mas Deus chama você, Niterói, Deus chama você, toda a região, Deus chama você essa noite e te levanta, porque Ele tem visto o teu holocausto, Ele tem visto a tua entrega, você tem feito o que pode, e Deus manda te dizer que Ele te leva a um lugar mais elevado, a um lugar de sabedoria, de discernimento para julgar o que é certo e errado. Deus te chama para um lugar não da meninice, mas da autoridade nessa terra. Essa terra foi comprada pelo sangue de Jesus, e sobre a tua mente essa noite eu libero a palavra de sabedoria. Sabedoria nos negócios, sabedoria na faculdade, sabedoria nos estudos, sabedoria com o marido, sabedoria com a esposa, sabedoria com os filhos. Eu digo em nome de Jesus que venha sobre você sabedoria, sabedoria, inteligência, discernimento. Em nome de Jesus, é liberar essa palavra sobre você. Está selada pelo sangue de Jesus essa palavra na tua vida essa noite. Tira-nos, ó Deus, da meninice espiritual. Leva-nos a tomarmos posse, Pai, da herança espiritual que o Senhor nos dá. Niterói tomada pelo avivamento. Rio de Janeiro tomado pelo avivamento. Homens e mulheres, líderes, empresários, políticos, diretores, homens e mulheres sendo levantados ainda na sua juventude, com autoridade e um discernimento sobrenatural. Sobrenatural. E ainda assim, o Senhor nos diz: ainda te darei riquezas como glória, e não haverá. É muito forte. Não. nossa geração. Que não passe da nossa geração. Quando eu disser três, você vai tirar a mão da tua cabeça. E vai dar um brado de vitória, vai rasgar o teu coração, o teu pulmão. E você vai dizer mesmo, glória a Deus. E nesse momento eu creio em nós, com uma atitude de fé. A nossa mente vai ser aberta, o nosso entendimento. Todo trauma, toda palavra que diz, você é burro, você é idiota, você é incapaz, você é incompetente, você é fruto de um pecado, você é fruto, você é um engano, você não consegue sair desse vício, você não vai sair dessa dívida, você não vai sair dessa solução aí que você busca no teu casamento. Eu digo para você nessa noite, o espírito de sabedoria e de revelação, pelo conhecimento do Senhor, vem sobre a nossa geração e vem sobre